ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world. Into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light. Take a deep breath. And relax. Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light. Bom, galera do Music Ground, eu sou o Faler Kenjo e vocês estão com mais um Music Ground Podcast, gravado por mim, claro. Bom, eu já vou dando alguns avisos antes de vocês ouvirem. Programa não recomendado para menores de 18 anos. Pessoas moralistas e que de alguma forma tem uma certa repúdia ao tema, que é o tema de sexo. Oh yeah! Pela primeira vez, o Music Ground Podcast vai tratar de um assunto polêmico? No entanto, bom, não importa. Neste programa, todas as músicas vão falar sobre uma única coisa: sexo, sacanagem, perversão. E outras cositas más. As pessoas normalmente condenam músicas pornográficas, músicas como, sei lá, músicas de alguns pagodes da década de 90, algumas coisas de funk dos anos 2000, mas elas esquecem que a música pornográfica, ela já existe desde de um período medieval, pelo menos, e sempre com a ideia de tirar um sarro. Normalmente as bandas, quando se valem hoje dessa ideia do sexo, na maior parte das vezes, evidentemente, é para tirar um sarro. E não seria diferente com as bandas do primeiro bloco. Então, neste primeiro bloco, nós começaremos com a música Pussy, do Rammstein, daquele clipe polêmico, daquele clipe sensual, imoral e todos os... Oh, meu Deus! Vocês puderem imaginar. É claro que, guardado as devidas proporções, considerando também o fato de que eu não gosto de Rammstein, considerando o fato de que eu também não gosto da música Pussy, e não é por conta do clipe, porque a música realmente não traz nada de diferente para quem já conhece Laibá. Vivo sempre dizendo, Rammstein é cópia de Laibá de uma forma muito mais sutil, muito mais por cima. Mas vamos ignorar o que eu acho e eu vou deixar com a música Pussy. Em seguida, nós vamos tocar o Psycho Beat com a música Pussycat. Uma coisa que eu reparei nesses grupos de BM feminino, que tem mulheres que escrevem as letras, a produção e tudo mais, coisa que também acontece com o Aria, é que elas fazem música de sacanagem. E aí algumas mulheres podem pensar que é imoral, impossível, a mulher tá perdendo seus valores, perdendo os valores do caralho. Sabe, uma das maiores hipocrisias que eu considero é, se um homem fala um fuck, uma música puta legal, ele é subversivo, ele é o cara. Uma mulher vai falar sobre dar, sobre usar homem como objeto, mas e tá errado. A Sina do Psycho Beat, ela sempre fez as músicas baseadas nessa parte mais sexual. Em algumas apresentações lembra muito até umas coisas do Cansei de Ser Sexy e o bonde do rolê. É incrível que o som não tem nada a ver, mas as apresentações são muito parecidas. E ela sempre fala sobre sexo de uma maneira muito debochada, pra tirar um sarro mesmo. E em seguida nós teremos os brasileiros do Gastville com Open of Lust, que é uma música muito legal. Eu optei pela versão sem remix, porque eu acho uma versão muito mais legal. Embora a versão com remix tenha umas jogadas interessantes, um pouco mais de peso e tudo mais. Então nós vamos ver primeiro Rammstein, depois Psycho Beat e logo em seguida a Gastville. Eu sei que ground. Ausland fahren, Reise, Reise.

I'm not Bom, então encerramos este bloco com a Gastville, mas antes escutaram Cycle Beat e também escutaram Rammstein. Agora nós vamos pegar um pouco mais sério, tirar um pouco, pegar um pouco dessa parte de tiração de sarro e vamos começar a falar com um pouco mais de propriedade acerca das próximas bandas que nós iremos ouvir. Bom, temos o Slavent of Beauty, que é um grupo de... o pessoal chama hoje de Melodic Black Metal, Gothic Black Metal, deem o nome que vocês quiserem, a grupo com a música Dente de Elusive Doll, que é uma dupla que reuniu alguns músicos amigos, faz um CDs aqui e ali, é um som bem interessante. E depois teremos uma dupla, com Ordo Rosários Equilíbrio. Ordo Rosários Equilíbrio, se nós formos traduzir para o português, ficaria alguma coisa como a Ordem da Rosa e do Equilíbrio. As temáticas das músicas deles se valem muito da parte do sexo, do sadomasoquismo, e utilizam símbolos como a crucificação, a pornografia, a carnificina, enfim. Eles se valem de imagens muito fortes nas letras da música, muito fortes nas melodias em que eles compõem, inclusive, eles vão falar muito de questões como incesto, sexo livre, liberdade de escolha, enfim, é maravilhoso como o Ordo Rosários Equilíbrio, que antigamente chamava Ordo Equilíbrio, compõe as músicas. Os suecos, compostos por Thomas Pettersson e Rosemarie Larsen, eles compõe uma sonoridade que hoje nós chamamos de Apocalyptic Folk, só que também entra no Martial Industrial e também no Experimental, que na verdade é uma sonoridade. Eles vão mesclar, sobretudo no começo, na época do Ordo Rosário, Ordo Equilíbrio, o que nós chamamos de pós-industrial. Mas a despeito das partes técnicas, vamos à parte da sacanagem, a parte legal da coisa. Eles se baseiam muito em Aleister Crowley, William Blake, ocultismo e o gnosticismo, e a temática do BDSM, ou bondage e sadomasoquismo. Então, isso vocês vão ver nas letras, vão perceber nas apresentações, se vocês procurarem sobre o Ordo Rosários. Uma coisa que me chama muita atenção é que os álbuns recebem sempre as temáticas ligadas à simbologia cristã. E a simbologia bem pervertida, bem subvertida. Eu vou rolar para vocês duas músicas do álbum mais recente do projeto, que é o Onani, Practice Makes Perfect. O nome Onani faz referência a um distúrbio sexual conhecido como onanismo, ou quando a pessoa se vicia em masturbação. E as músicas que eu peguei do Onani refletem bem essa temática da masturbação como a maneira de individualmente atingir o orgasmo e como isso pode viciar. Tem um escritor, cujo nome agora eu não me lembro, que escreveu um livro chamado Complexo de Portnoy, que se baseia na história de Portnoy, um rapaz de família judaica, que se vicia em masturbação a tal ponto que ele chega a fazer o pau dele sangrar. Sim, antes que vocês reparem, o vocabulário que eu vou usar é um vocabulário bem baixo, porque nós estamos falando de sacanagem, sexo. Compreende, mano? Então, vocês vão escutar Glory to Thee, My Beloved Masturbator. Olha que nome bonito. Glória a Ti, Meu Amado Masturbador. E Come and Let Me Lead You Far Astray. Só faz sentido isso se você ler no original, porque come, que é a palavra gozar, tem uma sonoridade muito parecida com come, que é o verbo vir. Então, nós ouviremos Enslavement of Beauty com The Deluxe Vidal e uma dobradinha de Or do Rosário Equilíbrio, primeiro com Glory to Thee, My Beloved Masturbator, e depois Come and Let Me Lead You Far Astray. Reality.

come with me, my sweet disabled friend. Let me show you where pleasure never ends. Who is worthless? Who is free? Indestructible Jubilee. Gostaram, digo, gozaram? Opa, desculpa, gostaram? Eu acabei de rolar pra vocês, então. Come and Let Me Lead You Far Astray, Glory to See My Beloved Masturbator, do World of Rosarios Equilíbrio. E antes dessas duas, vocês escutaram Slave Mate of Beauty com Dent the Elusive Doll. Agora eu vou rolar pra vocês três músicas em língua portuguesa. Claro, sacanagem não acontece só em inglês, ou em alemão, no caso do Rammstein The Psycho Bitch. Vocês vão escutar a primeira banda lá de Portugal, chamada Os Chocalhos, com Nova Babilônia. Eles não são uma banda exatamente que fala sobre sacanagem, mas especificamente nesta música eles falam. É um grupo que eu conheci faz pouco tempo, eu gosto bastante da mistura que eles fazem de música brasileira com música portuguesa, fica uma coisa muito louca. E a história da Nova Babilônia vai contar a história de uma vaquinha, que vai falar com o pajé, que era um boi safado. Acompanhem, é muito interessante a história. E vocês também vão escutar Dr. Sin com Futebol, Mulher e Rock and Roll, que não é exatamente uma música sobre sexo, mas tem alguma coisa ali nas entrelinhas. Se vocês querem que eu seja menos explícito e coloque uma coisa um pouco mais subjetiva. E vamos terminar com Velhas Virgens com Muito Bem Comida, que também faz parte do repertório das grandes músicas de sacanagem. Velhas Virgens é conhecido sobretudo por isso. Eu aproveito e antes de começarmos o bloco, de fato, o nosso terceiro bloco, eu estava olhando as minhas coisas e eu achei uma compilação bem interessante de poemas que tem a ver com sexo. Eu acho que não existe nada mais apropriado do que isso. Então, existe uma série de livros chamado Cantáridas, escrito por Paulo Veloso, Jaime dos Santos Neves e Guilherme Santos Neves, que eles satirizam escritos de escritores famosos. O que eu vou ler é uma sátira ao famoso Versos Íntimos do Augusto dos Anjos. Claro, todo mundo conhece aquele do escarra nessa boca que te beija, é uma coisa assim que virou até poema de Trevoso. Mas eles fizeram uma versão muito legal para isso. Eu vou ler para vocês, acompanhem comigo. Versos Íntimos ao Bundinho. Vês de que te serviu tamanho nabo e este par de colhões tão volumoso? Somente o meu caralho, este guloso, foi amigo sincero do teu rabo. Acostuma-te sempre ao meu peru, o puto que no mundo miserável mora entre machos, sente inevitável necessidade de tomar no cu. Toma um ovo, segura essa pichorra. A foda-me é a véspera da porra. O pau que foge é o mesmo que se esporra. Se acaso no teu cu dei algum talho, peida no pau a título de forra e caga na cabeça do caralho. Olha que bonito, isso é poesia. Acredito que o Father vai achar isso poético. Eu tenho mais guardado para vocês. Eu vou fazer uma seleção e lendo alguns poemas eróticos, na medida do possível, para não tornar cansativo, para que vocês apreciem com moderação. Então nós vamos escutar o Chucalhos, Dr. Sim e Velhas Virgens. Chegou! chucalhada chegou, a chucalhada. A chucalhada chegou, a chucalhada. A chucalhada chegou, a chucalhada. Puma meu, mas será que tem na embolada? A chucalhada chegou, a chucalhada. A chucalhada chegou, a chucalhada. A chucalhada chegou, a chucalhada. Puma meu, mas será que tem na embolada? Você está ouvindo Music Ground Podcast. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valente. Music Ground. ser assim. Uma noitada daquelas não se esquece jamais. E eu te dei o melhor de mim. Você é dessas meninas deslumbrantes e só namora com homens perfeitos. Corpo de atleta, cara de modelo. Ser atriz de avental fazendo o jantar. Já não quer mais desfilar nem semi. Eu de chinelo, a barba por fazer, tomando uma e vendo futebol. Você tarada e sempre atrevida, sabendo que tá muito bem comida. Aí caiu nas mãos desse. Certo, vocês acabaram de escutar Velhas Virgens, mas antes vocês tiveram Dr. Sim e o Chocalhos. Agora nós vamos rolar uma trinca de Moonspell para aproveitar a vinda da banda ao Brasil, novamente, e também para ressaltar um dos aspectos mais importantes que Fernando Ribeiro e companhia abordaram durante boa parte de sua carreira, em muitas de suas letras, a questão do sexo. Sobretudo por influência do Marquês de Sade. Existem diversas músicas do Moonspell que fazem referência ao sexo. Então, eu escolhi três que são as mais evidentes, pelo menos do meu ponto de vista. A primeira, Erotic Alchemy, é uma música baseada em alguns escritos do Marquês de Sade. Para quem não conhece, Sade foi um escritor, um tanto quanto safado, sacana, e entendam na maneira que vocês quiserem. Sade, ele via a questão do sexo de uma maneira muito à frente do tempo dele. Um dito do Sade que simplifica basicamente todo o pensamento dele é: romântico, erótico, pornográfico, vida, razão, mulher, homem. Sade era uma pessoa dada como depravada, e ele criou muito da filosofia libertina, daquela ideia de que as pessoas têm liberdade para escolher sua orientação sexual, transar com quantos quiser, sem que ninguém tenha o direito de falar alguma porcaria, alguma merda. A ideia dele era que, acima de tudo, você possa ser livre. Livre da moral, livre da religião, livre da sociedade, livre. Tanto que por isso que ele era ateu. E ser ateu na época em que ele nasceu, que era um período na França onde predominava o iluminismo, foi propício ao pensamento ateísta. Embora o iluminismo tenha contribuído muito, e sobretudo em Portugal, para a ideia de um começo de ateísmo, embora em Portugal ainda o catolicismo seja muito forte, na França não seria diferente. Então o Sade, ele foi muito criticado, teve muitos problemas com relação a isso. As peças e seus livros foram censurados gravemente, ele chegou a ser condenado à morte por conta disso. Foi um escritor que sofreu muito com essa questão do preconceito, com essa questão da moralidade, da moralização. E ele, para criticar a sociedade, fazia com que suas obras fossem extremamente grotescas. Então, você vê no livro dele, no romance, Os 120 Dias de Sodoma, ele vai falar sobre os nobres que abusam de crianças e essas crianças estão num castelo luxuoso enquanto toda a França está indo para merda, e eles começam ele começa a mostrar diversos tons de depravação, como a coprofagia, mutilações, assassinatos, incestos, enfim. 120 Dias de Sodoma é um período que vai mostrar a decadência do modelo francês de governo. Mas talvez a obra que mais tenha repercutido de Sade, com certeza, foi Justine. Justine era uma mulher que, sempre ingênua, desapegada de um monte de coisa, que sempre estava envolvida em crime e depravação. E isso é de uma forma assim tão ruim que ela morre fulminada por um raio. E aí, inclusive, a Justine, que na verdade é uma sátira, uma alegoria contra a moral e os bons costumes, mostra que não adianta nada. Já no outro livro, Juliet, ou Juliette, se nós formos pronunciar no português, é totalmente o contrário. Ela mata melhores amigas, ela obriga o Papa a fazer um discurso em defesa do crime para poder dar para ele, descreve as orgias que ela tem com o Papa Pio VI. Então, a Juliette, ela é uma forma de mostrar que o crime é muito mais forte do que a virtude. A corrupção do homem é a única maneira dele conseguir se libertar de toda a hipocrisia da sociedade. E é claro que você tem a parte de total ruptura com qualquer ideal cristão no Filosofia na Alcova, que na qual você tem um casal de irmãos e um amigo libertino que perverte uma menina, mostrando para ela todas as maravilhas do sexo, todas as depravações possíveis e imagináveis, para que no fim ela acabe não aceitando nada daquilo que é dado como certo, como moral, como ético. Tanto que quando a irmã dela tenta resgatá-la, a mãe que tenta resgatar no final do Filosofia na Alcova, ela mata a mãe. Essa história serviu de influência, inclusive, para uma música do Mão Morta chamada O Divino Marquês. Inclusive, Divino Marquês é a alcunha que muita gente chama o Marquês de Sade. Então é por isso que é importante que vocês, meus amigos, percebam o quanto que as pessoas demoram para enxergar que sexo é algo natural. Foder é algo natural. Caralho, porra, meu. Quanto tempo que as pessoas vão continuar hipócritas e olhar tudo com maus olhos? Tem um conto de Sade também chamado A Crueldade Fraternal. Aliás, os contos de Sade têm uma premissa muito interessante. Eles são menos grotescos, são menos violentos e menos escatológicos do que os romances e do que as peças de teatro, como é o caso da encenação do centro do Filosofia na Alcova, 120 Dias de Sodoma, que tem até filme, inclusive. Um grande problema quando as pessoas vão encarar a questão da sexualidade é com relação a laços familiares. De Sade, ele propõe a ruptura com tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você tem de laços, de moralidade, de regra. Ele propõe a quebra com a regra. E isso vai se refletir de tal forma que torna-se impossível a uma pessoa que tem pregue a moral e os bons costumes conseguir gostar de Sade. É muito difícil. Livros como Justine, O Estratagema do Amor, que aliás é um conto muito interessante, A Filosofia na Alcova, Os Contos Libertinos, que é a reunião de todos os contos do de Sade, um livro que vai jogar o cristianismo às alturas, que é o Diálogo entre um Padre e um Moribundo, na qual ele vai dizer o quanto que estar morto é muito mais significativo do que acreditar num Deus, uma vez que a morte depende da crença, segundo o escrito do de Sade. Claro que eu não quero ofender nenhum moralista, mas eu já avisei logo no começo do programa que eu não recomendo esse programa para quem for moral, quem se quiser seguir a questão da moralidade. E Andrew H. Alckmin, voltando à música do Munspa, foi influenciado por todos esses pensamentos. Fernando Ribeiro é altamente influenciado por Marquês de Sade em muitas coisas. Em seguida nós temos Erótica, do álbum Sim, Pecado, que é um álbum odiado por muito fã de Munspa, sobretudo os mais metaleiros, os que são mais abertos a uma sonoridade menos metal, acho interessante, como é o meu caso. É um disco voltado mais pro gothic rock. E Erótico e Sim, Pecado é justamente a ideia da culpa, enfim, de tudo aquilo que as pessoas tendem como mal. E por último, a música Self Abuse, do Butterfly Effect, que é uma música que fala sobre masturbação. Pois é, até o Munspa vai falar de bater uma punheta, fazer um 5 contra 1. Então, é importante que vocês também observem que nós já temos esse tema no World Rosários, no disco Onani. E o Munspa retoma isso com a música Self Abuse, que é uma expressão em inglês que significa bater uma punheta. Então nós vamos escutar Androtic Alchemy, Erótica e Self Abuse. Calma, que ainda tem mais. which has never been seen. Atheistic to the point of fanaticism. There you have me, in a nutshell. And kill me again, or take me as I am, for I shall not change. Logo depois de escutar essa trinca de Munsp, eu acho que tá todo mundo cansado. Então nós vamos rolar três músicas e eu gostaria de comentar uma coisa. Existe uma discussão na comunidade góticos no Brasil, repudiando por parte de algumas moralistas, algumas não, alguma moralista, mais eufemístico que isso não dá, querida, falando mal. Só que é engraçado que gótico nasceu dentro de um circuito na qual as pessoas são muito fãs, adeptas, wannabes, suck my dick e coisas do tipo de BDSM. E sempre falaram que eles têm liberdade de sexo, que eles podem ser homo, bi, tri, pan, sexuais, enfim, que não teria nenhum problema. Inclusive, vocês têm muita, existem muitas músicas dentro desse meio que falam sobre isso, como do Lesbian Bad Death. E aí o que acontece? É um moralismo falso, é um moralismo hipócrita, é um moralismo do caralho, sabe? Eu fico imaginando o seguinte, tá, a gente critica letra de funk pornográfica, mas e coisas em baile funk são pornográficas, a gente até tira um sarro, mas poxa vida, criticar uma coisa, tirar sarro, que é o que eu costumo fazer, mas eu não tenho posição de ficar falando que isso é certo ou que isso é errado. Isso é uma moral assim ultrapassadíssima, é algo assim tosco, feio, sujo. Mas tem quem goste, eu não acho isso errado. Acho errado sim ficar com aquela pose moral de ai, elas estão erradas, gente. O corpo de cada um pertence a cada um. Cada pessoa faz o que bem entender dele. Não tem essa de sujar a imagem. Eu penso que existem outras coisas que já fazem isso, e por mais que você tente dizer que você é santo ou santa, sempre as pessoas vão fazer algo contra. E quem normalmente critica vai estar preso àqueles valores religiosos do cristianismo, que nós vamos carregar isso durante eras. Eras, eras e eras. Então, essa naturalidade que acontece, e acontece em balada, quem costuma ir em balada de música eletrônica tava cansado de ver isso. As pessoas se comendo no meio da pista, fazendo um boquete, indo lá pro canto da, muito na pilastra, que é o canto que eu digo que sempre é perigoso, porque você nunca sabe no que você vai encostar se você precisar chegar ali perto. Então, eu não entendo pra que tamanho repúdio. A música que nós vamos começar esse bloco, do grupo Lesbian Bad Death, Goth Girls Are Easy, reflete bem essa ideia. Inclusive, Lesbian Bad Death é um grupo feito por um grupo que tem uma vocalista que também fez essa letra. Em seguida, nós vamos ouvir Sopro Eternos e The Ensemble of Shadows com Helvetia Sexualis, que fala também deste tema da sexualidade, mas de uma forma muito mais leve, muito mais light. E por último, Pecadores com a música Padre. Eu escolhi o remix do Silva Six, pra mim é o melhor remix dessa música. E eles vão tocar no tema da pedofilia. O Pecadores sempre vai nas músicas tirar um sarro de religião até não poder mais, e no caso de Padre vai comentar um tema que muita gente adora falar, dos padres pedófilos. Que fique bem claro, eles já falaram muito disso, que eles não são contra quem acredita, eles são contra determinadas hipocrisias que a religião impõe. Um pensamento meio de sadiano também. E nessa padre eles vão falar sobre o padre que fica reprimindo os desejos. É a repressão do desejo que faz as pessoas ficarem loucas, terem o que o Freud chama de... esqueci o termo agora, tem um termo pra isso, dessa parte da repressão, essa parte das pessoas ficarem neuróticas, agora esqueci o nome do termo, que de tanto você reprimir o seu desejo sexual, é ruim? É ruim você o tempo todo pensar em sexo, seria dominado pelo id. Por exemplo, você acabaria só fazendo isso e acabaria cometendo crimes que violam a conduta social. Mas dentro das suas normalidades não há problema nenhum, o indivíduo precisa. William Blake, um grande escritor inglês, ressalta muito essa ideia. Então vocês vão ver neste bloco mais sexual, Lesbian by Death, Sopor Eternus and the Assembly of Shadows e Pecadores. Here Você está ouvindo Music Ground Podcast. Nós ouvimos acabamos de ouvir, aliás, Pecadores, Compadre, pelo remix do Silva Six. Antes, Sopro Eternos, Ensemble of Shadows, com Helvetia Sexualis, e Lesbian Bad Death, com Goth Girls Are Easy. Agora nós vamos ficar um pouquinho mais pesados, mas bem pouquinho mesmo. Tender Vampire é uma banda italiana de black metal, que depois virou gothic metal, e eles também abordavam de forma muito marcante a ideia do sexo por conta do estereótipo do vampiro. O vampiro e sexualidade são temas intimamente ligados na história das lendas, mitologias, enfim, isso surgiu com a romantização da figura por conta do Bram Stoker. E nós vamos tocar uma música do disco Pleasure and Pain, que é a música Pleasure and Pain. Em seguida, vou tocar Dark Funeral com Goddess of Sodomy. Eu queria entender uma coisa: qual a fixação desses caras de black metal de falar de sodomia o tempo todo? Sabe, sodomia, sexo entre homens, sabe? É uma coisa que eu não entendo. Qual a razão? No dicionário Michaelis, sodomia é igual cópula anal, ou seja, dá o cu. Isso que nós pegamos em inglês. Pelo meu dicionário do Merriam-Webster Collegiate, ele diz que essa é uma expressão que veio no século XIII, do latim sodoma, e das atividades dos homossexuais na cidade de Genebra. Das atividades homossexuais que é citadas no Gênesis 19, capítulo 19, versículos 1 ao 11, e fala que a cópula anal oral com membro do mesmo sexo é que é suposto, ou cópula com animais. E nós, no português, levamos sodomia, pelo menos para nós, aqui falantes de língua portuguesa, que é o concúbito de homem com homem ou de mulher com mulher, ou seja, relação homoerótica, homossexual. Bom, e eles falam muito de sodomia. Nós já temos o exemplo do Gaal, que é um homossexual, entendam como vocês quiserem, sem preconceitos, que fique bem claro. Só que fica aquela pose de machão, de mal, de true, de satanista, e queima a ruela. Quer dizer, eles gostam muito de falar de queimar a rosquinha. Só pode. E isso que às vezes eu não entendo. Qual a macheza, qual que é a ideia por trás de falar de dar o rabo? Ainda mais dar o rabo homem com homem. E por último, nós teremos Seraphim Chalk com Sex Toy, que vai falar sobre o sexo como diversão e a mulher como símbolo desse brinquedo, desse fetiche. É uma música machista? Pra caramba. Mas é interessante. Então escutem: Tether Vampire, Dark Funeral e Seraphim Chalk. Gostaram? Vocês acabaram de ouvir Sex Toy de Serafim Choque. E nós vamos começar agora o... Clássicos Music Ground. Isso mesmo, Clássicos Music Ground. Com os Clássicos Music Ground, eu vou colocar três bandas de estilos totalmente diferentes. Primeiro, o Deform, da França, com Slave Sex. O Deform é um grupo dupla, entenda como quiser, que começou na França fazendo um som mais voltado para o industrial e depois aos poucos entrou na Cold Wave, tornando-se então Dark Wave no fim das contas. E as músicas sempre tiveram como temática o BDSM. As performances, as roupas, as fotografias, que tem fotografias maravilhosas, abordam esse tema da dor para o prazer. Inclusive, a palavra masoquismo vem do Sader Mazoch, que escreveu o livro Vênus em Furs, ou Vênus em Pelo, na qual vai citar sobre um homem que gosta de apanhar de uma mulher e é extremamente escatológico. E o sadismo, né, que vem de sad, porque é gostar de ver outro sofrer, então por isso que é BDSM, bondage e sadomasoquismo. Depois, um grande clássico do James Brown com Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, que eu acho importante também resgatar uma música que vai falar sobre transar, sobre trepar, dar uma, e coloquem todos os adjetivos que vocês puderem. E terminar com My Dying Bride, The Sexuality of Beauty of Man, que é uma música maravilhosa, também vai falar sobre a questão da sexualidade, influenciado também pelo de Sad. Inclusive, há uma música chamada The Sad Soliloquy, que é algo impressionante. Aliás, a quantidade de músicos influenciados pelo de Sad é uma coisa assim muito legal. Vocês vão ver, desde grupos de metal a grupos de New Age, como é o caso do Enigma. Vocês vão perceber que o de Sad influencia em ideias. Toda vez que você vai falar de alguém que fale sobre libertinagem, sobre sexo, sacanagem e coisas do tipo, estão ressaltando Marquês de Sade. Então escutem Deform, James Brown e My Dying Bride. Yeah.

E finalmente chegamos ao último bloco. Pois é, depois de vocês cansarem de me escutar por mais de 2 horas, chegamos ao último bloco. Antes de tudo, eu gostaria de fazer 2 pedidos a vocês. Primeiro, eu vou abrir um tópico mais pra frente pra falar sobre os melhores do ano, que é um programa que eu vou gravar em dezembro em 2 partes. E eu gostaria que vocês dessem sugestões sobre bandas com lançamentos em 2009 que vocês acham que foram importantes. Eu vou fazer uma seleção, vou fazer uma triagem para isso. Eu já vou dizer que eu vou incluir Slayer, que embora eu ainda ache que falte alguma coisa no World Paid in Blood, eu posso dizer que tá um álbum muito bom, muito melhor que o Christ Illusion, que eu não gostei, achei uma bosta, pra falar a verdade. Eu também vou falar do novo do The Awakening, que é uma mudança assim, radical na carreira da banda. Alguma coisa de algumas bandas nacionais, comentar a volta por cima do Sepultura, que isso é importante, que eles conseguiram provar mais uma vez que eles têm força. Comentar também, sei lá, eu preciso de sugestões, na minha cabeça não vai lembrar de todos os lançamentos de 2009, e eu também não planejo falar de todos, mas vou falar da maioria, comentar um pouco sobre a banda. Vou ter que falar do Épica a contragosto, que fique bem claro, vai ter Épica, até para comentar sobre o Design Your Universe, que é um CD que vai, não posso dizer, não posso chamar que é o disco do ano, mas faz parte de grandes lançamentos que de alguma forma foi influente dentro da cena. Vou terminar esse programa ouvindo 2 músicas de Dark Cabaret falando sobre sexo também. Primeiro, The Dresden Dolls com Sex Changes, que vai contar uma história muito legal de um cara que acorda mulher. Muito legal a letra, procurem se puderem. Depois, Voltaire com The Sexy Data Tango, que é uma brincadeira, uma atiração de sarro com nerds e sexo. Vale lembrar uma coisa: as bandas de Dark Cabaret sempre surgiram para tirar um sarro com as coisas. E eu não tô falando de como Circus Contraptum, que vai apelar também pro Valderri, mas falo de bandas que tem um pezinho mais próximo do punk, como é o caso do Dresden Dolls ou do Voltaire, que ficaram muito, muito famosos dentro do meio gótico. E terminar com um grande clássico do industrial, The Leather Strip, com Go Fuck Your Ass Off, do disco com um nome muito legal, The Pleasure of Penetration. The Leather Strip, na verdade, é electro-industrial, fato. Mas industrial também sempre falou da perversão sexual. Throbbing Gristle, vamos ver quem mais, Monte Casaza, o SPK, que é o Surgical Penis Clinic, ou Clínica de Cirurgia de Pênis. Deixa-me ver aqui mais grupos de industrial. Ah, tem um monte, tem o Switch Jugend Swycliffe, que vai falar sobre um assassino que matava as mulheres para estuprar depois. Inclusive, o nome de um dos discos, que é o projeto de um dos caras do White House, que se chama When the Pornography is Not Sufficient, ou Quando a Enough Enough, quer dizer, quando a pornografia não é suficiente. Então, vamos escutar Dresden Dolls. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Mr. and Mrs. Sender, we're pleased is to inform you that your application's been accepted. Starting from the time you get this letter, your life will be one never-ending hope. You're feeling better. You get your choice of anesthetic. Today is a very special day. The boys will murder for it, but what will the neighbors say? It leaves you feeling pretty hollow. It might be nice to look at. Don't forget your stuff with it tomorrow and tomorrow and tomorrow. Enough to stop pretending. You'll start to really show it in a week or so. So don't go saying it's just come to your attention. You get more than you're asking for without the right protection. Today is a very special day. Oh, and how you'd love to have a little thing with a witch to play. But love won't get you very far. From a security chief, love, that fat's Latasha Yar. She discovered the pleasures of data. He became her sexual pet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. His Defiant, with its thrusters, will explode in your wormhole and rub his trusty Spangler wrench on your warp core manifold. His multi-phasic torpedo will penetrate your rift and cause a quantum singularity in your transwarp conduit. So if you're a filthy hoarder, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. gently massages your gel packs while he replicates some lube. Then he shoves his throbbing razor beast into your Jeffrey's tube. So lower your shield, spread your nacelles to make room for his craft as he thrusts his Delta Flyer into your big fat juicy aft. So if you're a filthy hoarder, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. His pelvis a tireless engine, he shakes it when he struts. He's full of dilithium crystals in his bulbs and in his nuts. He too likes to be pleasured, he will put you on your knees. And if you're into disgrace, he will cover your face with his android antifreeze. So if you're a filthy hoarder, Data's your bestest bet, 'cause he's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. He's fully functional and anatomically correct. Go fuck your ass. fuck your ass off. Acabamos. Vocês escutaram então The Leather Strip com Go Fuck Your Ass Off, do disco The Pleasure of Penetration. Ficamos por aqui. I am Fallen Cajun and you hear the Music Ground Podcast. E uma coisa, antes de encerrar o programa, eu tava quase me esquecendo. Vocês gostariam de programas de podcast mais longos, que abordassem mais bandas? Eu faço a pergunta, inclusive, quando eu postar a o tópico para vocês comentarem, eu vou postar uma enquete junto. E nessa enquete eu gostaria de saber se vocês preferem programas mais longos ou não. Se acham que uma hora dá conta do recado. Eu achei que o programa de Halloween ficou curto, com uma hora e pouquinho. Mas aí depende de vocês. É por isso que eu vou deixar essa pergunta. E eu fico feliz caso me escutem. Espero que vocês tenham gostado do meu programa. Nos vemos no próximo Music Ground Podcast. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.